igual. Você me deixa babando e passando mal. Parece que passaram repelente, não encosta. Mas peraí, tenho certeza, tenho que cê gosta. Arruma um limusine só pra dar um rolê aí. Te falo no ouvido aquilo que cê quer ouvir. Uma noite de princesa, quem não quer passar? Eu tenho o que você precisa e pronto pra te dar. Caviar no pano, marca de batom. Teu beijo tem aquele gosto de Moët Chandon. Até o som que tá rolando fica sensual. Uma mistura de Tim Maia com Dodão é mal. Você tem que me dar e química de tão cheirosa. No banho tosa, relaxando no furo de rosa. Agora vem deitar comigo que pelo macio me arrepio quando você diz que tá no cio. Aqui ninguém nunca te deu. O que você precisa é de um cachorro tipo eu.